Chegou a vacina, filha! Tá louca de whisky, tequila e marola. Essa menina já tá bem legal. Tá louca de whisky, tequila e marola. A menina já tá bem legal. Tá maneiro, tá gostoso. Tá pra onda, tá legal. Tá maneiro, tá gostoso. Tá na onda, tá legal. Oi! Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Oi! Breca novinha no grau. Vambora! Breca novinha no grau. Oi! Breca novinha no grau. Oi! Breca novinha no grau. Whisky, tequila e marola. Essa novinha já tá bem legal. Tá louca de whisky, tequila e marola. A menina já tá bem legal. Tá maneiro, tá gostoso. Tá pra onda, tá legal. Tá maneiro, tá gostoso. Joga pra cima. Então, breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. As paredes se balançam, detona. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Breca novinha. Novinha já tá bem legal. Tá louca de whisky, tequila e marola. A novinha já tá bem legal. Tá maneiro, tá gostoso. Tá pra onda, tá legal. Tá maneiro, atenção. Joga pra cima, vai. Então, breca novinha no grau. Oi, breca novinha no grau. Que parada é essa? Queira pra volta. Então, breca novinha no grau. Oi, breca novinha no grau. Vai cantando agora. Então, breca novinha no grau. Essa menina já tá bem legal. Tá louca de whisky, tequila e marola. A novinha já tá bem legal. Tá maneiro, tá gostoso. Tá pra onda. Tá maneiro, tá gostoso. Atenção, filha, vai, vai, vai, vai. E peca novinha no grau. Oi, peca novinha. Atenção, joga pra cima. Quebra, vai, vai, vai, vai. Então, peca novinha no grau. Oi, peca novinha no grau. Peca novinha. Vai quebrando tudo, vai, vai, vai, vai. É peca novinha no grau.